sobre todas as coisas, mas a ganância tomou conta do dia de hoje. Então vejo drogas, guerras e falso, defensores da lei. Espaço lá que morre, mano. Eu você não sei, DJ Del me deu uma ideia real. Um moleque na sua quebrada tinha altos sonhos, mas foi levado por um anjo do mal. Cadê aquele sonho de criança, pipa bola, só lembrança, ser feliz um dia aqui, mano, é esperança. Cadê aqueles manos que brincavam com arma que não era de brinquedo, sem dar adeus, desapareceram. Começou a sua vida sem saber como andar, o pai cachaceiro, a mãe uma. Cansado de ajoelhar, rezar e chorar, pergunta a Deus, Deus. Por que tanta violência? Humanidade e decadência, maldades e inocência. Muitos não tem mais crença a servir a Deus. Hoje em dia é mais difícil, será mais fácil servir a quem? Prevalece o dinheiro, político, corre solta a corrupção. Criança abandonada, esquecimento então. Sou o que sou, culpo a sociedade por acabar com os meus sonhos me levaram à maldade. Com sua mente vagando, uma criança esperava Papai Noel, agora segue matando. Cansado de acreditar em tudo, seu brinquedo dispara 16 balas por segundo. Cadê a lei dos 10 mandamentos que Deus o fez, mas que se perdeu ao vento? Está esquecido no mundo atual, fazendo tudo ao contrário. Descrença da humanidade. Cadê a lei dos 10 mandamentos que Deus o fez, mas que se perdeu ao vento? Está esquecido no mundo atual, a humanidade só pensa no mal. Livro da vida, antes ter prazer nas leis do Senhor, do que respeitar a lei do homem que é feita de dor. Mas a vida dessa criança que acabei de relatar, e a humanidade descrente, se não parar, uns aos outros irão se matar. A injustiça rola em nosso dia a dia, lei absurda que impera na periferia. Pobreza, guerra, muita miséria, Deus, olha que mora em cada favela, onde prega escasso, pai que vira bandido pra pôr comida no prato. É duro ver o seu filho passando fome, mas acredite em Deus. Assim eu peço a ti que olhe também pros seus filhos, aqueles que não moram mais aqui. Como andasse, o diabo está sempre à frente. Com ele é mais fácil roubar, é mais fácil matar. E ser uma pessoa descrente, falta apoio, irmão, tá matando o irmão. O que ocorre na favela, falta compreensão, gera violência, uma família chegando da festa, mão na cabeça, não mexa, não tenta. O assalto é anunciado por três caras encapuçados. Uma vítima é judiada, chorando, clama por sua mãe, com a cabeça estourada. Infelizmente a periferia é assim. Se vacilar, pá, pá, pá, pá, você compra o seu fim. Você compra o seu fim. Cadê a lei dos 10 mandamentos que Deus o fez, mas que se perdeu ao vento? Está esquecido no mundo atual, fazendo tudo ao contrário. Descrença da humanidade. Cadê a lei dos 10 mandamentos que Deus o fez, mas que se perdeu ao vento? Está esquecido no mundo atual, a humanidade só pensa no mal. Da vida, acreditar em Deus, algo vai mudar. Basta parar, pensar, acreditar, fazer pelo seu semelhante. É bonita a frase, cada paz a todo instante, mas a violência aumenta. Porra, que absurdo. A felicidade é algo oculto, coração de luto. A ausência cobre minha mente. Sinto falta dos aliados, muitos infelizmente. Nada mais sem beleza, tentando superar. Com ferro e várias carreiras sobre a mesa, comida no prato não tem. A fome e a doença agora vem. Troca tiro com os campés, tô indo bem. Aliado do capeta, ré. Mas vou fazer o quê? Cadê o lá de cima que não vem me socorrer? Conheço muitos manos que não queriam estar nessa. A sociedade nada faz, ainda dizem que não prestam. Completam que o lugar de todos tem que ser na cadeia. Lembro da religião, hora da Santa Ceia. Nunca passaram na frente de um presídio e não ficaram horrorizados vendo os irmãozinhos sendo tratados como bichos. Não estou defendendo quem está lá dentro, só que são seres humanos, se toca e vai vendo. E apego naquele que eu tenho fé, o supremo dos céus, glória a Deus, nego Dé. Cadê a lei dos 10 mandamentos que Deus o fez, mas que se perdeu ao vento? Está esquecido no mundo atual, fazendo tudo ao contrário. Descrença da humanidade. Cadê a lei dos 10 mandamentos que Deus o fez, mas que se perdeu ao vento? Está esquecido no mundo atual, a humanidade só pensa no mal.